no início deste ano, vai até o fim do ano, são R$10 por hectare por ano. É o que se cobra de taxa de arrendamento. É, o estudo que a TerraCap fez, ela quer vincular esse valor a um percentual do ITR, que fica até mais prático. Então, o valor inicial, que ainda não publicou edital, então ainda não está definido. Até está definido, mas não está ainda documentado. Seria algo em torno de R$ 4,00 e alguma coisa por hectare por ano para ser pago. Somados a R$ 10,00 já por hectare? Não. Fora os 10. Os 10 nós cobramos hoje, é o parâmetro que a secretaria adota. Agora a TerraCap, no estudo que ela fez, e essa licitação vai ser feita em conjunto. Então, no momento que for instituída a comissão de licitação, nós vamos sentar para discutir. Mas a intenção da TerraCap era iniciar em R$ 4,00 e alguns centavos por ano, por hectare por ano. Mas para se tratar de uma licitação, esse é o valor inicial, né? Então, Sim. Ele evidentemente vai subir de acordo com as propostas, com os interesses. Tá certo. Bom, inicialmente a licitação abrange 2 mil agricultores regularizados. Hoje nós temos 2.500, em torno de 2.500 regularizados. Mas eu volto a dizer o seguinte, essa saída da licitação é para aqueles que têm o contrato vencido ou que adquiriram as propriedades e não puderam transferir por força dessa liminar. Porque desse universo que nós estamos conversando, muitos têm contratos vigentes até 2040, 2048, então nem todos devem participar, apenas aqueles que tiverem nessa condição de contrato vencido ou com pedido de transferência que ainda não foi efetivado. Nós conversamos com o diretor de fiscalização de imóveis rurais da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária do Distrito Federal, Marcos de Oliveira. Muito obrigada, Marcos. Um bom dia. Bom dia, Luciana. Você ouviu aí a entrevista da repórter Luciana Valle sobre a regularização das áreas públicas rurais do Distrito Federal. Agora você confere as manchetes dos principais jornais da cidade. Tribuna do Brasil traz na primeira capa: PFL atropela Roriça e lança Arruda ao Buriti. O PFL anunciou ontem uma chapa puro sangue para o GDF. José Roberto Arruda, governador, e Paulo Otávio, vice. Jornal de Brasília traz PFL vai de Arruda e PO. Executiva Nacional acabou com o conflito e o partido seguirá unido na disputa ao GDF. E o Correio Brasiliense traz na sua capa: gás é deles, o prejuízo é nosso. E traz duas retrancas: abastecimento será mantido, mas produto ficará mais caro para brasileiros. E, em nota oficial, governo evita confronto. A oposição cobra a reação dura de Lula. E o tempo em Brasília está parcialmente nublado a nublado, com névoa seca, possibilidade de chuva isolada à tarde ou à noite. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima é de 28 graus. Agora em Brasília, 7 horas. Notícias da Manhã. Informação para o seu dia. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2006. No horário de Brasília, são 7 horas da manhã. Eu, Marco Antônio Monteiro, estou aqui junto com Cristina Índio do Brasil e nós apresentamos o Notícias da Manhã, uma produção da Rádio Brás com as principais informações do país e do mundo. Bom dia, Cristina. Bom dia, Marco Antônio, e aos ouvintes do Notícias da Manhã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne amanhã em Foz do Iguaçu com Evo Morales, da Bolívia, Néstor Kirchner, da Argentina, e Hugo Chávez, da Venezuela. Em pauta, a integração energética da América do Sul e a repercussão da decisão boliviana de nacionalizar todas as etapas de produção e comercialização de petróleo e gás. Em conversa telefônica com Evo Morales, Lula recebeu a garantia de que não haverá problema no abastecimento de gás natural e foi aberto um canal de negociação entre os dois países. O Brasil adotou uma postura conciliadora e reconheceu o direito da Bolívia. Nelson Mota Gomes. O governo brasileiro reconhece o direito da Bolívia de nacionalizar suas riquezas naturais. E o presidente Lula marca reunião para essa quinta-feira com líderes da América do Sul. À noite, em entrevista ao canal de televisão Telesur, o presidente da Bolívia disse que considera o Brasil um parceiro estratégico e espera que a Petrobras continue no país. Evo Morales garantiu publicamente que não haverá problemas no fornecimento de gás ao Brasil. Mas, em médio prazo, o preço do gás natural será afetado. Alana Gandra. Estatização de empresas na Bolívia pode acarretar aumento do preço do gás para o consumidor no Brasil. Reunião da OIT quer melhores condições para os trabalhadores da América Latina. Ana Lúcia Caldas. Agenda com recomendações para gerar até 2015 melhores condições de trabalho na América Latina e Caribe é colocada em discussão pela OIT em Brasília. O superávit da balança comercial ficou em 3 bilhões de reais de dólares em abril, um recuo em relação a março. Edila Lula. Importações brasileiras crescem e fazem o saldo na balança comercial cair. E o dólar comercial fechou novamente em queda, cotado a R$ 2,06 para a venda. A bolsa bateu recorde de pontos pela 20ª vez no ano. Crise da Varig volta a ser debatida em Brasília. Yara Aquino. Audiência pública no Senado discute crise na Varig e situação do fundo de pensão dos aposentados da empresa aérea. Termina hoje o prazo para regularização ou transferência do título eleitoral para as eleições de outubro. Brasil quer autossuficiência na produção de vacinas. Thaís Leitão. Ministério da Saúde cria programa para viabilizar a autossuficiência do país na produção de vacinas. Jogos decisivos hoje na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras disputam uma vaga à próxima fase da Libertadores no Morumbi. Pela Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, Atlético e Flamengo no Mineirão, Ipatinga e Santos em Ipatinga. No noticiário internacional, o Irã ameaçou atacar Israel caso sofra alguma ação hostil dos Estados Unidos. O governo de Teherã anunciou que já enriqueceu urânio num nível próximo do necessário para uso civil em usinas nucleares. Notícias da Manhã. Informação para o seu dia. Agora, no horário de Brasília, são 7h04 e o governo brasileiro reconheceu a decisão da Bolívia de nacionalizar as reservas de gás natural e petróleo do país. Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República afirma que a decisão do governo boliviano é reconhecida pelo Brasil como um ato de soberania. O presidente Lula se encontrará amanhã com o colega boliviano Evo Morales, além de Néstor Kirchner, da Argentina, e Hugo Chávez, da Venezuela. Os detalhes com Nelson Mota Gomes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou toda a terça-feira reunido com ministros e o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para avaliar a decisão do presidente da Bolívia, Evo Morales, que nacionalizou as reservas de gás e petróleo em território boliviano. Numa conversa telefônica, Evo Morales assegurou que o abastecimento de gás para o Brasil está garantido. O presidente Lula decidiu marcar encontro com os presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, da Venezuela, Hugo Chávez, e da Bolívia, Evo Morales, para quinta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com o presidente boliviano, ficou de acertar o preço do gás por meio de negociações bilaterais. Em nota, a assessoria de imprensa e porta-voz da Presidência da República informou que neste encontro em Foz do Iguaçu, no Paraná, os quatro presidentes também discutirão a segurança energética da América do Sul. Ainda na nota, o governo brasileiro diz que agirá com firmeza e tranquilidade para defender os interesses da Petrobras. De Brasília, Nelson Mota Gomes. O presidente da Bolívia, Evo Morales, garantiu que jamais pensou em cortar o fornecimento de gás natural do país para o Brasil. Morales disse que pretende conversar com o presidente Lula sobre a decisão de nacionalizar os recursos naturais e que está disposto a dialogar com as empresas petrolíferas que queiram cumprir as leis bolivianas e ajudar o país a sair da crise econômica. Em entrevista ao canal de televisão Telesur, o presidente boliviano disse que não pretende mudar o decreto pelo qual o país retoma a propriedade de seus recursos naturais. Segundo ele, a nacionalização foi uma promessa de campanha. Evo Morales lembrou que por muitos anos a Bolívia foi saqueada e agora terá sócios e não patrões. E a possibilidade de corte no abastecimento também foi descartada pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Por meio de comunicado do porta-voz da Presidência da República, André Singer, o presidente da Petrobras afirmou que o fornecimento de gás para o Brasil continuará absolutamente normal. A Petrobras é a maior empresa em território boliviano, produz toda a gasolina e mais da metade do óleo diesel consumido pelos bolivianos e também participa da exportação de gás natural para o Brasil. O governo boliviano anunciou que vai realizar auditorias nas empresas que exploram o gás e o petróleo do país para somente depois renovar os contratos. A intenção é usar as informações para verificar quais foram os lucros obtidos pelas petrolíferas estrangeiras. A reportagem é de Érica Santana. O ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, André Solís Drada, disse que serão realizadas auditorias para verificar o volume de investimentos das petroleiras no país e toda a movimentação econômica feita na última década. A afirmação foi feita durante entrevista ao canal Telesul. Desde esta segunda-feira, todos os contratos do país com as empresas petroleiras foram cancelados. A partir de agora, o governo boliviano negociará, durante 6 meses, novos contratos e como as empresas deverão agir. A realização de novos contratos trará resultados econômicos bastante importantes para o país, segundo o ministro boliviano. Ele cita o caso da empresa brasileira Petrobras, que antes pagava 50% de tributação sobre a exploração de 2 megacampos e agora pagará 82%. Esses 2 campos são responsáveis por 70% da exportação do gás que vinha para o Brasil. Por isso, ele acredita que a Petrobras e o governo brasileiro são os mais interessados em que a produção boliviana não diminua. De Brasília, Érica Santana. O Brasil deve adotar maior investimento para a sua produção local de gás para suprir o mercado interno em longo prazo. Isso faz com que o Brasil fique menos dependente da Bolívia, porque, em curto prazo, o preço do gás deve aumentar. Alana Gandra. O consumidor brasileiro deverá arcar com uma consequência mais imediata da estatização das subsidiárias das multinacionais presentes na Bolívia, entre as quais a Petrobras, enfrentando um aumento de tarifa. A análise é do pesquisador da Coordenação de Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP, Giuseppe Bacoccoli. Sem dúvida, um aumento dos encargos do gás, quer dizer que o consumidor vai acabar pagando essa conta, como a consequência mais imediata e, eu diria, até mais suave nessa altura do jogo, né? As consequências piores, né, seria por qualquer agravamento ainda pior da crise, no sentido de não chegar a bom termo as negociações que certamente terão que haver, isso até uma interrupção do fornecimento de gás, que é mais da metade do gás que a gente consome, né? O pesquisador da COP disse, entretanto, que a interrupção do fornecimento de gás deverá ser temporária, uma vez que os bolivianos têm que vender esse gás, que é o único bem que o país dispõe. Além disso, o Brasil tem o domínio completo de toda a tecnologia relacionada a petróleo e gás natural, e certamente a Bolívia precisa não somente dos nossos conhecimentos, como também da nossa tecnologia, afirmou Bacoccoli. Para o especialista, a resolução do problema com a Bolívia passa pelas vias internacionais superiores, como a Organização Mundial do Comércio. Bacoccoli analisou ainda que o Brasil tem que se comportar em relação aos países vizinhos do continente sul-americano como o gigante que é em dimensões territoriais, deixando de lado a política de que todos somos irmãos nas mesmas proporções. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. E no Congresso, a CPI dos Bingos ouviu o ex-secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho. Ele foi chamado para explicar como as casas de bingo podem ou não ajudar na lavagem de dinheiro no país. Priscila Mazenotti. O ex-secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, disse nesta terça-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos que é favorável à legalização das casas de bingo no país. Segundo ele, a atividade de lavagem de dinheiro ocorre em diversos setores e não apenas no de jogos, e a atual situação dos jogos no Brasil favorece a corrupção. Segundo ele, pior é o Estado ficar na situação em que está hoje, de semi-ilegalidade. Ele disse ainda que essa situação atual propicia muita corrupção e esperteza. Osíris Lopes Filho disse ainda que há uma clientela para o mercado de bingos no Brasil. Por isso, esses estabelecimentos devem ser regularizados. Ele compareceu à CPI dos Bingos para prestar esclarecimentos sobre as perdas de arrecadação por causa da atuação irregular de casas de bingos no país. De Brasília, Priscila Mazenotti. A previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. A massa de ar frio avança sobre as regiões centro-oeste e sudeste. As temperaturas estarão em declínio nessas áreas. Poderá ocorrer formação de geada no oeste dos estados da região sul e no sul do Mato Grosso do Sul. Um ciclone extratropical no litoral da região sul deixa o mar agitado desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Há possibilidade de chuva no litoral da região sul, no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em parte do Espírito Santo. Na região nordeste, o sol brilha forte no norte da Bahia, nas demais áreas do estado, do centro-norte de Minas Gerais e no norte de Goiás. Haverá sol e possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da região nordeste, os ventos úmidos vindos do mar formam nuvens carregadas com pancadas de chuva. Agora, no horário de Brasília, 7:12. Notícias da Manhã. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Energia o brasileiro tem de sobra, porque o Brasil é todo energia. No capítulo de hoje, Eletrobras, a energia que movimenta o Brasil. A Eletrobras é formada por um grupo de empresas do governo federal que geram e fornecem a energia para o desenvolvimento do Brasil e o progresso de sua gente. CHESF, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear, CGTE, Itaipu, o CEPEL e mais as empresas de distribuição cobrem todo o Brasil, fornecendo a energia que movimenta as indústrias, as cidades e o campo. A Eletrobras também pesquisa fontes alternativas de energia. É a patrocinadora do basquete brasileiro, uma grande patrocinadora do teatro. E pensando no nosso futuro, ela investe no meio ambiente. É difícil imaginar desenvolvimento e igualdade social sem energia. O Brasil que estamos construindo só é possível com a Eletrobras. Eletrobras, a energia que movimenta o Brasil. Eletrobras, Ministério de Minas e Energia. Brasil, um país de todos. Notícias do DF. E hoje é o último dia para acertar o título de eleitor e domicílio eleitoral. E a venda de lotes em condomínios horizontais sofreu mais um revés ontem. As informações agora com Beatriz Arcoverde. É, somente poderá ser feita essa venda depois por meio de licitação. A maioria de votos, por maioria de votos, os desembargadores do Conselho Especial do Tribunal de Justiça consideraram inconstitucional a Lei Distrital 954/95. A norma legal permitia a venda direta dos imóveis a seus legítimos ocupantes, sem a necessidade da realização de licitação pública. O acórdão foi publicado ontem no Diário Oficial do Distrito Federal. É com você. É, quem planeja tirar título, transferir domicílio eleitoral ou atualizar dados deve se apressar. Termina hoje às 6:00 PM o prazo dado pelo Tribunal Regional Eleitoral para que o eleitor se habilite a votar no pleito deste ano. Ontem à tarde, no cartório eleitoral de Ceilândia, 1.500 pessoas formavam uma fila em volta da quadra. Uma segunda fila formou-se para atender idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Quem chegou aos 18 anos e ainda não tem título eleitoral também precisa providenciar o documento. E no máximo em 2 semanas, a rodoviária do Plano Piloto vai ter nova cara. Para isso, todas as secretarias do GDF vão se unir para fazer uma grande faxina no local. Notícias da Manhã. Informação para o seu dia. No horário de Brasília são 7:15. Você está aqui no Notícias da Manhã, uma produção da Rádio Brás para todo o país. E termina hoje o prazo para transferir ou tirar o título de eleitor. Quem não regularizar a situação não poderá votar nas eleições de outubro. Vladimir Platonov. Os últimos números do Tribunal Regional Eleitoral mostram que mais de 43 mil eleitores fluminenses tiveram os títulos eleitorais cancelados. O motivo foi não terem votado nem justificado o voto na eleição municipal de 2004 e no referendo sobre as armas no ano passado. Para regularizar a situação, devem comparecer nesta quarta-feira, das 9:00 às 7:00, a um cartório eleitoral. A medida também vale para quem for fazer ou transferir o título. Quem não fizer isso, não poderá votar nesta eleição. O presidente do TRE do Rio, desembargador Marlan Marinho, afirmou que o prazo não vai ser prorrogado. Ele tem que levar a sua carteira de identidade, um documento que o identifique, e ainda também um comprovante de residência, uma conta de telefone, uma conta de luz, uma conta de água, se se tratar de transferência, etc. Quem tiver o título cancelado não poderá tirar passaporte, participar de concurso público, assumir cargo público ou tirar CPF. O TRE informa os eleitores pelo telefone 3861-3007. 3861-3007. Do Rio de Janeiro, Vladimir Platonov. A votação da mini-reforma tributária pode ser realizada hoje na Câmara dos Deputados. O projeto de lei prevê modificações como aumento de 1% no repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e a unificação das alíquotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Atualmente, os governos estaduais cobram uma porcentagem diferente de imposto sobre as mercadorias produzidas. Por isso, muitas empresas deixam de se instalar em alguns estados, sendo atraídas por outros com taxas menores. Acompanhe a reportagem de Juliana Andrade. A votação da emenda constitucional da chamada mini-reforma tributária pode ocorrer nesta quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. A informação é do presidente da Casa, Aldo Rebelo. Segundo ele, existe a possibilidade de se convocar para o período da manhã uma sessão extraordinária para colocar em votação quatro medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara e, com isso, permitir a votação da mini-reforma. Aldo afirmou que há o compromisso dos líderes partidários em votar a proposta. A falta de acordo entre deputados da oposição e da base governista era um dos empecilhos para a votação da proposta. A oposição queria fatiá-la e aprovar agora apenas o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios. O presidente da Câmara também confirmou para esta quarta-feira a votação em plenário do parecer do Conselho de Ética, que recomenda a perda de mandato do deputado Josias Gomes, do PT da Bahia. O parlamentar é acusado de ter recebido R$100 mil das contas do empresário mineiro Marcos Valério de Souza no Banco Rural. De Brasília, Juliana Andrade. Hoje também o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisa e vota o relatório do deputado Moroni Torgan, do PFL do Ceará, que recomenda a perda de mandato do deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo. Vadão é acusado de ter recebido R$3.700.000 do empresário Marcos Valério. A deputada Ângela Guadagnin, do PT de São Paulo, reassume hoje a função no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A deputada estava afastada por ter dançado em plenário para comemorar a absolvição do colega, o deputado João Magno, do PT mineiro, acusado de ter recebido dinheiro nas contas do empresário Marcos Valério. E hoje, no plenário da Câmara, será julgado o parecer do Conselho de Ética sobre o caso do deputado Josias Gomes, do PT da Bahia. Ele foi pessoalmente à agência do Banco Rural em Brasília retirar R$100 mil das contas da empresa de Marcos Valério. O Conselho de Ética pediu a cassação do mandato de Josias Gomes. O deputado se defende dizendo que o PT foi quem indicou que ele deveria fazer a retirada para pagamento de despesas do partido na Bahia. São 7h20 e a Assembleia de Credores da Varig é adiada por falta de quórum. Cristiane Ribeiro. Os representantes do Fundo de Pensão dos Funcionários, o Aeros, principal credor da companhia aérea, não compareceram para mais uma tentativa de encontrar uma solução para o fim da crise da empresa. Uma nova assembleia já está marcada para o próximo dia 8. Nesta terça-feira, os credores iriam avaliar as três propostas de compra da Varig. Para o presidente da empresa, Marcelo Bottini, o adiamento da assembleia não compromete a operacionalidade da companhia e até permite uma melhor análise das propostas apresentadas. Eu acredito que mais 6 dias ajudam muito nas negociações, né? Aprimorar, discutir, sempre é bom e não compromete a Varig. Então, da nossa parte, nós estamos de acordo. O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, Celso Klafk, também afirmou que o adiamento da Assembleia não vai prejudicar as negociações. Ele lembrou que até a semana passada, os credores tinham apenas uma opção para tentar salvar a Varig e que agora existem outras duas alternativas. Além da proposta de compra da companhia pela Varig Log, os credores vão analisar a proposta do grupo Jaime Toscano, em associação com investidores estrangeiros, e ainda a da consultoria Álvares e Marçal, que divide a Varig em duas empresas e tem o apoio do governo. De acordo com o representante dos aeronautas, esta última proposta ainda precisa ser melhor definida. Nós tivemos uma única reunião, Álvares e Marçal, na última sexta-feira. Muitas das nossas dúvidas não foram respondidas, portanto, a gente não teve condição de se apropriar completamente da proposta. E nós temos que analisar, inclusive, com comparação com as demais propostas, ver qual é a melhor proposta para os trabalhadores e para a Varig. Com cerca de 11 mil funcionários, a Varig acumula nos últimos 4 anos dívidas em torno de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E a crise da Varig e a situação do Aeros, o Fundo de Pensão dos Funcionários da empresa, foram temas de uma audiência pública conjunta realizada nesta terça-feira no Senado Federal. O Fundo de Pensão só garante o pagamento dos benefícios até outubro. A reportagem é de Yara Aquino. A situação do Fundo de Pensão dos Funcionários da Varig, o Aeros, foi um dos pontos abordados durante a audiência pública realizada no Senado nesta terça-feira para discutir a crise da Varig. O coordenador do Grupo de Trabalhadores da Varig, Márcio Marcilac, informou que os aposentados foram avisados por carta que o Aeros só poderá garantir o pagamento dos benefícios até outubro. Já a partir deste mês, os benefícios começam a ser reduzidos em 30% até chegar a 50% em outubro. Após esse prazo, o pagamento passa a depender da situação de caixa do fundo. Diversos aposentados que acompanharam a audiência pública entregaram os cartões do plano de saúde ao presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador Heráclito Fortes. Um deles foi o engenheiro de voo aposentado Félix Oliveira. Félix explicou que caso o pagamento das aposentadorias seja suspenso, não será mais possível manter o plano de saúde. E a partir de outubro, não vai ter mais rendimento do Aeros. Então não vai poder pagar plano de saúde. Qualquer casal de idade que esteja aposentado paga em torno de R$ 800, R$ 700, R$ 900 de plano de saúde. O valor é alto para os donos do plano de saúde. A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social decretou no dia 12 de abril a intervenção no Fundo Aeros, bem como a liquidação extrajudicial dos planos de benefícios 1 e 2 patrocinados pela Varig. De Brasília, Yara Aquino. Eu agora abro a linha para São Paulo. Do Bom Dia, Álvaro Bufará. Álvaro, qual é o destaque de hoje na capital paulista? Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Nacional Rio. Começamos com a situação da previsão do tempo. Nós temos hoje céu azul, mas termômetros em queda. Nós temos hoje, na manhã de hoje, 14 graus de temperatura, mas, de acordo com a meteorologia, teremos uma quarta-feira de sol com nebulosidade variada, sem previsão de chuva e a máxima prevista de 22 graus. Como destaques, vamos falar de um julgamento que começa hoje, não na capital, mas na cidade de Ibiúna, aqui no interior do estado, quase 6 anos após o jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, será julgado a partir de hoje em Ibiúna, no interior do estado, pela morte da ex-namorada e também jornalista Sandra Gomide. O júri deve durar no máximo 2 dias, segundo a previsão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Uma das possibilidades é de que o resultado seja anunciado na madrugada de amanhã. O julgamento movimentou a cidade de cerca de 65 mil habitantes, onde é possível ver até carroças nas ruas. Cerca de 200 pessoas estão inscritas para assistir ao júri. Serão sorteadas apenas 22 senhas. A defesa do jornalista, ex-diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, perdeu ontem os últimos recursos judiciais para tentar impedir o júri popular. Pimenta Neves, de 69 anos, confessou ter dado 2 tiros na ex-namorada no dia 20 de agosto de 2000. O primeiro atingiu as costas de Sandra, à época com 32 anos. O segundo no ouvido. foi a queima-roupa. Se for condenado, a pena pode chegar a 30 anos, segundo o promotor Carlos Rodrigues Horta Filho. Um outro destaque aqui de São Paulo é que dois computadores e vários disquetes contendo cópias de projetos de construção e códigos de fechaduras de portões e celas de penitenciárias foram furtados de uma serralheria de Presidente Prudente, no interior aqui do estado de São Paulo. A empresa, cujo nome é Serralheria Guimarães, presta serviço para empreiteiras contratadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para reformar e reconstruir partes dos presídios no estado de São Paulo. Segundo dos sócios, Rodrigo